Boa noite, bem-vindos a Alto Mar. Esta vai ser a 15ª emissão do nosso programa. Aproveito para relembrar que já temos um blog em ativo, chama-se radioaltomar.wordpress.com. Passem por lá para ler sobre ou ouvir as últimas emissões. Quanto a esta semana, vamos começar com o Radiohead e com esta música de se ouvir olhar para o mar num céu estrelado. Chama-se Daydreaming, está no último álbum da banda, A Moon Shaped Pool, e é um verdadeiro mimo para os nossos ouvidos. Vamos ouvir. Ótima letra, como só o Radiohead sabe escrever. Começa assim a viagem por alto mar esta semana. Aproveitem. Of no return. Dreamers Never Learn, música dos Radiohead chamada Daydreaming. Vamos agora de 2016 para 96 até This Is a Long Drive for Someone with Nothing to Think About, ouvir a música dos Modest Mouse chamada Dramamine. Hipnótica Dramamine. É por aqui que continuamos a viagem. Até já. Música do álbum This Is a Long Drive for Someone with Nothing to Think About, chama-se Dramamine. Voltamos a 2016 agora e é um dos álbuns que mais gostei desse ano, embora sinceramente já nem sei como o descobri, e é um álbum tão pouco falado, são os Iron Oblivion com um álbum homónimo. Vamos ouvir Beneath Fields, já cá os ouvimos na primeira emissão, na 15ª repetimos a dose, eles merecem. Vamos ouvir esta Beneath Fields, lançada em 2016. Até já. Bye. Foram os Iranoblivion com esta mistura entre a sujidade do seu instrumental e a pureza da voz da vocalista Meg Baird, ela que também toca bateria na banda. Vamos agora até à Bélgica, I-99. Vamos ouvir música dos Deuce, chama-se Sister Do. Never had Pelos vistos, também há boa música na Bélgica. Culpem os Deuce por isso. Voltamos agora até os Estados Unidos. Vamos ouvir os Morphine. Eles que misturavam elementos do blues e do jazz com rock. Um desses exemplos é esta All Wrong que vamos ouvir agora, lançada em 93. She had black hair like ravens crawling over the shoulders all the way down. She had a smile that swerved, she had a smile that curved, she had a smile that swerved all over the road. Música dos Morphine, eles que acabaram em 99 depois do ataque cardíaco sofrido por Mark Sandman, o vocalista da banda, mas para trás ficam pérolas como esta All Wrong. Vamos agora até ao post-punk dos Bauhaus, eles que tinham nada mais nada menos que Peter Murphy como vocalista da banda. Já o ouvimos aqui, agora vamos ouvi-lo em formato Bauhaus. Vamos ouvir All We Ever Wanted Was Everything. Peter Murphy, que é considerado como o pai do gótico e emprestava esse estilo aos Bauhaus. Vamos ouvir. All ever got was cold. Get up, eat jelly, sandwich bars and barbed wire. Squash every week into a day. Música de 82 dos Bauhaus. Vamos agora fazer aqui uma espécie de homenagem a Scott Hutchinson, ele que faleceu este mês e que é uma personagem que admiro imenso. Era o vocalista dos Frightened Rabbit e também dos Master System, que ouvimos na semana passada. Vamos começar com The Modern Leper, dos seus Frightened Rabbit. Walks amongst you, all you tired human beings. He's got all the things a cripple has not, two working arms and legs. And vital parts fall from his system and dissolve in Scottish rain. Vitally, he doesn't miss him, he's too fucked up to care. Is that you in front of me? Coming back for even more, exactly the same. Well, you must be a masochist to love a modern leper on his last leg, on his last leg. Crippled your heart 100 times and still can't work out why. You see, I've got this disease, I can't shake and I'm just rattling through life. Oh well, this is how we do things now, yeah, this is how the modern stays scared. Foram os Frightened Rabbit com voz de Scott Hutchinson. Vamos agora ouvir a sua outra banda. Chamam-se Master System, combinam elementos dos Editors, Minor Victories e o próprio Scott Hutchinson. Já por cá os ouvimos a semana passada, mas em jeito de homenagem vamos voltar a fazê-lo e ouvir Bird is Bored of Flying. Scott Hutchinson era muito caracterizado pelas suas letras super sinceras. Esta é sem dúvida um exemplo disso mesmo. Vamos ouvir Bird is Bored of Flying. The bird. música dos Master System do álbum lançado este ano, chamava-se Dance Music e ficou assim a homenagem a Scott Hutchinson, ele que nos deixou neste presente mês. Vamos agora para a última música, apesar de faltarem 15 minutos, sensivelmente, para acabar o programa. Sim, vamos ouvir uma música com aproximadamente 14, aliás. Pertence aos Car Seat Headrest, chama-se The Ending of Dramamine. Dramamine era a música que ouvimos dos Modest Mouse, era a segunda desta emissão. E, na minha opinião, é uma música excelente. Os Car Seat Headrest, como já referi eventualmente noutra emissão, são das bandas que mais aprecio atualmente. Nesta altura ainda o Will Toledo e os Car Seat Headrest eram praticamente a mesma pessoa. Esta música ainda era feita no quarto do Will Toledo, com recurso a um material bastante amador. A sua música não tinha editora, era lançada no Bandcamp. Felizmente houve sucesso suficiente para que esta música chegasse até nós e que os Car Seat Headrest tenham tido sucesso. Chama-se The Ending of Dramamine, vai ser a última deste programa. Hoje despeço-me bastante cedo, mas vai ser assim e vai valer a pena. Para a semana estamos cá de novo. Apareçam vocês também. Fiquem com esta maravilha, que é navegar pela musicalidade de Will Toledo e dos Car Seat Headrest. Até para a semana. myself. I only care about myself. Another feels too stupid to mention. The ending of drama means scared dignity. Thank you. No.